Boa noite, Oxenai 63, 13, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nosso. Autorizado a alinhar e decolar, 63, 13. Uno 076, aduna localizador e aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Cheque a torre 286, Uno 076 passando duna. Oceano 224, número 1 está passando duna, você é o número 2, livre LF. Chefe número 2, livre LF, 62. Oi Salvador, boa noite, o gol 1076, passou duna, 3 milhas do externo. 076, uma boa noite, tráfego avistado, pista limpa, tem autorizado pouso, vento 150 graus 08 nós, ajuste 1-0 no 5. Gente, passou 12 milhas do externo, 1015, o gol 1076. Pois sim, autorizado pouso. Gente, confirma o vento, por gentileza? Confirma, vento é de 150 com 08. Gente, 076. Oxenero 6313, decola 52, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Nada. Salvador, boa noite, o Oxenero 6313 decolou. Oceano 313, este é o controle, Salvador, meu cordial, contato radar. Gente, pode falar na proa de Dael? Estou autorizado. Controle Salvador, muito boa noite, o T3178 cruzando 200150. T3178, esse é o controle, meu cordial. Vou ir para a Duna, desça para 5000, 1015, Duna ILS para pouso. Perfeito, Duna na proa, 5000, 1015. Informa que perdeu contato com o colega lá do Centro Recife, 3178. Positivo, aciona identificação, 3178. Tá acionado. Positivo, passa 19.400 agora. Afirmo. Oceano 224, Duna localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186. É 1286, chama 6224, graças. Boa. Tô Torre, Salvador, boa noite, Oxaná 6224, localizador. Boa noite, Oxaná 6224, tráfego listado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 2 para pouso. Tráfego precede-se aproximadamente 1 milha para cabeceira, vento 150 graus 08, ajuste 0 do 5. Gente, aguarda o número 2, 6224. Boa noite, é o Azul 4209. Boa noite, Azul 4209, prossiga. Confins 380, cópia. Confirma a proposta de calça fora. 00. 00, seguinte, vou entrar em contato com a sala S e com o centro e plano de voo, não possuímos seu plano. Tá bem. Gol no 076, solo 55, ao livrar direito no 21, décimo 9. 219, gol no 076. Oxenero 6224, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, 6224. 612. Alfa Juliette, Bruguete 612, gol no 076. P5515 libera a restrição de altitude, desça para 2.000 pés. Está passando agora 9.800, a 14 milhas ao norte. Reitero, 2.000 pés. É 2.000 pés, 5.5957. Oceano 313, ao controle. Na escuta. O senhor tem condições de voar Eudes? Afirmativo. Vamos voar Eudes, então. Ok, obrigado. Cruzando 78, você está cruzando agora a linha do litoral, voa sobre a água, vamos descer até 3 mil. 3 mil, perfeito, 3178, bela noite aqui pela frente. Positivo. Romeu Novembro, boa noite. Boa noite, Romeu, Romeu Novembro. Nível 400 Belo Horizonte, paciente da formação Vitor. Pátio que se encontra, é a pista que decola? Pátio 3, decola da 1 a 0. Gente, Romeu Novembro, autorizado Belo Horizonte, nível 400, via Brisk 58. Decola pista 1 a 0, curva à direita, saída da El, intercepta radial 198 por 80 milhas após Sagaz. Controle 119.35, código transponder 5464. Autorizado pelo Horizonte, nível 400, via Brisk 58, na saída da El com curva direita, radial 198 até 80 milhas após Sagaz. 1935, controle 5464, transponder, para acionar. Autorizado, seu nome é da parte para o táxi, número que foi soldado? 02. Salvador, 3305, sente da Victor. Um minuto para a cópia. 3-0 para Recife. No solo ao 58, a livrar a direita no 21, décimo 9. A direita no 219, 6224K. Trip 5595, está autorizado ao ILS. Autorizado ILS, o 5595. Saída Tuca, Transão Caju. Controle 19, décimo 35, código transponder 5466. Ok, 330, via Aterisco 58, por lá na esquerda, Puca, Aracaju, 309-35, 5466, 33305. Correto, neste próximo meu táxi. Chama, Salve, Salvador, boa noite, Oxenero 6224, na Fox, na sua escuta. Oxenero 6224, boa noite, táxi. Alfa, última esquerda, via Índia, Gate 01. Alfa. Esquerda, India Gate 016224. Tá, 3305 para pushback, acionamento no 07. Tudo bom, reporte para o táxi. Reporte lá para o táxi da 3305. Boa noite. Boa. Então, 3178, passa 9100, autorizado para 2000, livre LS. 2000, livre LS, chama no lock 3178. Azul 4209, responda repetitivo. Firmo. Sorte, aguarde. E 5595, passa Duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1186. Está no localizador, reportará o trem para a torre 286, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, o trip 5595 vai passar o externo com o trem baixado travado. Trip 5595, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, fisto no zero, vento no 50 graus, 109, ajuste 10 no 5. Afirmativo, é, confirmando livre pouso. Afirma. Gente. O 4209 comanda Salvador, confirma, é isso? Isso. Ok, aguarde. Salvador, 3305, pronto para o táxi. 156, 3 horas e 20, Natal. Copiado Natal 32156, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pisto no zero. No ponto de espera, torre 1 no 8, nesse momento. Juliette, ponto espera 8623, 0. 409, sola? 209. Ok, em contato com a sala de plano de voo, o mesmo informou que ele recebeu uma CHG, só que uma CHG num plano que não tem, porque nós olhamos no sistema aqui, no meu sistema, no sistema do centro e do plano de voo, não tem um plano. Foi recebido CHG. Eu vou fazer um contato lá, nós estamos aguardando o retorno. Se eu puder entrar em contato com a companhia também, já para adiantando, a gente tiver uma resposta quente, a gente o chama para passar o posicionamento quente. Tá bom, obrigado, a gente já falou com a firma lá, eles estão coordenando aí também. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, um abraço. Tchau, até mais. Muito graça, uma excelente semana. Boa. 209, graça. Solo Salvador é o TRIP-5515. TRIP-5515, bom dia. Prossegue ataques via taxiway Alpha Kilo Pátio 3, de acordo com o sinalizador de pátio. Alpha Kilo Pátio 3, TRIP-5515. Prossegue. Tá 3178, boa noite, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento no 50 graus, 109, ajuste no 05. Gente, 1-0-1-5, aguardando autorização, 3178. Salvador, 3305, próximo de espera, 1-0 pronto, boa noite. Não é 3305, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Tá bem. Minha dúvida, informação é Alfa, autorização Guarulhos. Boa noite, 1074, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, pós da El, Lena, pós direto, posição Bidev e Antonisk 50. Frequência do controle 119.35, código transponder 5465. Vê se eu copiei. Então, tá autorizado o gol no 074, Guarulhos, no nível 360, decola da 10, curva à direita, na da El, Lena, após Bidev. Apero I 50-5465. É o transponder e o controle 1935. Gol 10-74, portão 612. Mais justo que boca de bode. Está correto o cotejamento nesta operacionamento táxi. Beleza, gol no 074. Portará. A 3305, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém. Tráfego é um Airbus da companhia. Maravilha, após ali mantém, 3305. 3178, sem livre pouso? Afirma, autorizado pouso, venta de 140 graus, 109.015. Muito grato, livre pouso na 10.015, 3178, solo aos fundos, zero ao de braço direito, 21 no 19. 219, obrigado, boa noite. Boa noite. Alô, Salvador, muito boa noite. O TAM 31978 livrou, já na Alfa, tá escutando? Olá, boa noite, TAM 31978, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, para o gate 10. Alfa Juliette 10, obrigado. Nada. TAM 3305, autorizada a decolagem, pista 10, vento 15, 0 graus, 08 nosso. Livre decolagem, 3305. Solo Romeu, Romeu November para o táxi, 2 a bordo, parte 3. Gente, Romeu, Romeu November, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso no pátio principal, November. TAM 3305, decola aos fundo 2, controle 119, decimal 35. 935, boa noite, bom trabalho. Tudo bom, bom. Salvador, TAM 3305, boa noite. Cuca cruzando 1400. TAM 3305, este é o controle, Salvador. Meu cordial, está em contato, radar. 305. Romeu November, pode prosseguir o táxi via taxiway Alfa, reporte ponto de espera, chame no ponto de espera melhor dizendo, torre no 8, decimal 612 para decolagem. Via Alfa 18 também, ponto de espera, obrigado. Salvador 3305, se possível, Aracaju da presente. Aguarde um momento, 3305. Claro, obrigado. Boa noite, estou aí de Salvador, Romeu, Romeu November, próximo, parte grande. Boa noite, Romeu, Romeu November, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Alinha e decola, Romeu November. Trouxe Sul e do Nordeste está autorizado voar direto a Aracaju. Maravilha, assim fica fácil. Obrigado, 305 Aracaju. É o 4209? Prossiga. A gente entrou em contato com a companhia e eles ia ser enviado, disseram que ao 00 no fim, muito provavelmente nós já teríamos o plano autorizado. Você tem alguma notícia para nós? Por enquanto não, vamos fazer um contato aqui com o centro e com o plano de voo. Por enquanto não recebo nada aqui no nosso sistema, mas eu dou uma checada com eles. Obrigado, a gente está com a regulamentação meio apertadinha. Tá ok. Romeu, Romeu, November, decola o Zulu 7, controle 119, decimal 35, bom voo. Tchau, 35, obrigado. É, Romeu, Romeu, November, boa noite. Romeu, Romeu, November, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar. November. Até 9600. Atenção, 9600 no pátio 5. Com a Alfa para a aprovação na cadeia. Está no pátio 5, então, e decola na pista do 7, não é? Atenção, é 1-0, possível. Pátio 5, então, prossegue o táxi e decola no 07. Abaeté 9660, autorizado Aracaju, 090, via Golf 677. Decola pista do 0, curva esquerda, saída Conde. Controle 19.35, código 5450. Aprovado Aracaju 0.0, carteira 1.0, para ter falado de várias esquerda, Conde 5450, segue mais. Mais um partido para começar. Sente, pode continuar pronto. Tá, 3-3-0. Azul 4209, na escuta. 4209. Já estamos de posse de autorização.